onde tem travesseiro molhado, tem provação. Se ouve uma voz embargada, fazendo uma oração. Tem o rosto banhado de lágrimas, porque não entende o silêncio de Deus. Olha aí o inimigo pensando que prevaleceu. Ele quer que você ceda agora pra não receber. Ele viu quando o anjo desceu, trazendo a bênção em suas mãos, com teu nome e o teu endereço, onde você ora, onde você chora. Ele trouxe a sua vitória, não vá ceder agora. Jacó lutou com um anjo e prevaleceu. Eu também vou vencer, o seu Deus é meu Deus. Eu vou lutar com um anjo e prevalecer. Tudo é possível aquele que crê. Jacó lutou com um anjo e prevaleceu. Eu também vou vencer, o seu Deus é meu Deus. Eu vou lutar com um anjo e prevalecer. Tudo é possível aquele que crê. Eu vou levantar e prevaleceu. Eu também vou vencer, o seu Deus é meu Deus.